Então, o nosso tema dessa noite, Jesus dividiu o tempo e a história. E se nós analisarmos a nossa história da humanidade, que é pequena em termos de idade, nós vamos ver que vários fatos contribuíram para marcar algumas divisões na nossa história. Voltando lá para nossas aulas, lá nos primeiros anos que a gente estava no colégio, quando a gente estudou história mesmo, a gente aprendeu que existiu a divisão de pré-história e história. E o que dividiu esses dois acontecimentos foi o surgimento da escrita. Um fato que até hoje a gente se utiliza tanto que muitas vezes uma única palavra ela nos dá um retorno de entendimento bastante grande. Então foi um fato marcante para todos nós. Depois da própria história teve outras divisões de fatos relevantes que aconteceram ao longo dela e que alguns deles nós acabamos nos utilizando até hoje, pegando como exemplo apenas o último que iniciou a idade que a gente vive hoje, que é a idade contemporânea, que foi a Revolução Francesa. Que apesar de quando a gente fala em uma revolução, nos lembrar sempre uma luta, ela tinha ideais humanísticos bastante fortes e que, como eu disse antes, nós acabamos ainda hoje usufruindo desses benefícios. Os lemas da revolução eram igualdade, liberdade e fraternidade. Era a busca de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Ali, naquele período, surgiu a famosa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que deu origem depois a outras declarações para outras minorias. Então, para a gente perceber que a gente conhece as coisas, a gente nasceu já nesse período com tantas coisas que nos favorecem, com tantos benefícios, e às vezes a gente não sabe de onde vieram. Então foram outros irmãos nossos que encamparam algumas mudanças. Mas, como eu disse, foram fatos que acabaram marcando a divisão de alguns períodos históricos. Ao longo do nosso tempo, só uma pessoa conseguiu marcar a história, dividindo ela num período antes e um período depois. E essa pessoa foi Jesus, como todos nós também já aprendemos nas próprias aulas. Então a gente divide hoje, pelo menos nós, nosso lado ocidental do mundo, nós dividimos o tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo. A contagem do nosso calendário, ela se iniciou mais ou menos, né? Porque não é preciso as datas, mas com o nascimento de Jesus. Por quê? Que uma pessoa conseguiu ser tão marcante? Se nós observarmos a vida de Jesus, não aquela que nós aprendemos às vezes lá na escola ou até às vezes dentro da nossa casa, porque o Jesus que nos foi apresentado uma vez era um Jesus fantástico, milagroso, um Jesus que era completamente diferente de nós. E é estranho porque nós nos colocamos como irmãos dele, mas como que ele é tão diferente de nós? Então isso nos fez com que a gente, ao longo de muito tempo, colocasse ele num patamar tão inatingível que se tornava uma busca pelo exemplo que ele era completamente impossível. O Jesus, que quando a gente começa a estudar ele, cada vez mais a gente começa a compreender principalmente aquilo que ele nos deixou como legado, a gente começa até a se apaixonar pela figura, pelo exemplo, por tudo aquilo que ele nos traduziu. Eu digo se apaixonar porque a história dele, ela é realmente muito rica. O tempo de vida dele, 33 anos, mas o tempo de atuação dele foi muito menor do que isso. Ele conseguiu, num tempo tão curto, provocar uma mudança muito grande. Então, a questão histórica é muito interessante, né? A gente vai ver por que o cristianismo se estabeleceu como é hoje, se tornando a maior religião do Ocidente, não é a maior religião do mundo, mas isso foi fruto de muito empenho de todos aqueles que acreditavam, que conviveram um pouco ali com ele, que acreditavam, que levaram a mensagem dele adiante e que fizeram com que aquele legado ele fosse perpetuado. Então a gente cita várias vezes que, apesar de ter tanto tempo que ele tenha passado por aqui, essa mensagem, que é muito profunda, nós ainda não conseguimos assimilar ela de uma forma correta. Um pouco por causa da dificuldade, às vezes, do entendimento do que está escrito. Outro pouco porque a gente acredita que aquilo ficou guardado num tempo lá atrás. E acaba trazendo esse Jesus de uma forma muito mística, ao invés de uma forma realmente humana. Então, na tradução do exemplo dele, de tentar fazer com que as palavras dele sejam colocadas no nosso dia, para ver quais pontos existem de relação com a minha vida, com aquilo que eu preciso, com aquilo que eu tenho feito, para ver onde é que eu posso trazer isso, esse evangelho que a gente fala que é tão vivo, fazer com que ele realmente seja colocado dentro do nosso dia a dia. Eu separei algumas frases de Jesus para a gente poder perceber a profundidade de quando ele falava, que eram frases que não tinham tempo, porque ainda hoje a gente começa a perceber e entender o quanto elas têm relação com a gente. E todas as frases que nós já ouvimos várias vezes. Uma delas: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, simplesmente, a gente pode dizer que nós não temos que seguir ninguém especificamente. E nós passamos muito tempo seguindo, às vezes, líderes. Mas o que vai realmente nos libertar é a nossa busca pela verdade, pelo conhecimento, pelo entendimento. É aquilo que vai fazer com que a gente escolha quais caminhos que nós vamos seguir. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem. E a gente olha para isso e diz: só Jesus é capaz de fazer tal coisa. Ou acha essa frase muito bonita, mas não vê que ela seja colocada de uma forma prática dentro da nossa vida. Mas se nós não tentarmos entender o que ele quer nos dizer aqui, a gente não vai mudar nunca. Porque a gente repete o mal que a gente recebe com o outro mal. Então, fazer o bem a quem vos faz o mal é um exercício demorado. Mas ele falou, né? Que todos nós, um dia, conseguiremos. Mas que é necessário o nosso empenho. A boca fala do que está cheio o coração. É uma frase que nos serve como reflexão para a gente poder realmente saber quem nós somos. Porque nós sempre nos julgamos pessoas boas, mas o que nós estamos realmente proferindo? Porque se a boca fala o que está cheio o coração, muitas vezes aquilo que eu estou falando, quando eu falo mal de alguém, quando eu insulto, quando eu agrido, será que eu não estou carregando algo desnecessário dentro de mim? Será que isso que eu estou verbalizando não pode ser visto por mim como um sintoma de uma doença que eu estou carregando dentro de mim? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entender que a verdadeira nossa vida é a vida espiritual. Que a gente, até que foi comentado outro dia, né? Muitas vezes nós passamos uma hora, duas horas da nossa semana buscando o entendimento das coisas espirituais. E o resto das horas, a gente está, como se diz, correndo atrás da máquina, correndo atrás do material. Então, o que vai sobrar naquele momento derradeiro? É aquele pouco tempo que a gente dedicou à nossa essência, à nossa mudança. Isso que é o realmente importante. E ele diz, o resto vem de acréscimo. O resto a gente vai perceber que, na verdade, não é tão importante. Ama o próximo como a ti mesmo. Outra oportunidade da gente entender que aquilo que nós queremos, os outros também querem. O outro tem o mesmo anseio que eu, a mesma necessidade, a mesma vontade. Então, que eu consiga perceber que aquilo que eu faço, será que eu quero que seja feito para mim? A questão do egoísmo, do orgulho, que é tão combatido aqui dentro, para a gente perceber, né, o que a gente realmente está alimentando. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. A famosa frase que foi proferida naquele apedrejamento de Maria Madalena, e que, além do momento que a gente sempre lembra da beleza, do ensinamento, de novo a gente se coloca na situação, porque nós vivemos julgando os outros. Nós temos sempre uma opinião formada, mesmo sobre a quem a gente não conhece. Pessoas que muitas vezes a gente só conhece pela mídia, mas a gente já forma uma opinião sobre ela e muitas vezes uma opinião depreciativa. Como que nós podemos fazer isso se nós temos tantas coisas para corrigir em nós mesmos? Então é uma forma que a gente às vezes utiliza para não cuidar da casa, da gente. Então é mais fácil tentar diminuir o outro do que tentar me elevar. E por último, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O que realmente a gente ama, o que realmente a gente dedica o nosso tempo, o que realmente a gente perde tempo, perde sentimentos, e aonde é que nós seremos atraídos quando a carne não mais for uma resistência ao nosso espírito, porque é lá que nós estaremos, né? Aquilo que nós gostamos, aquilo que nós fazemos dentro do nosso dia a dia como coisas tão importantes para nós, é onde nós seremos atraídos. Essas foram apenas algumas frases, né? O Evangelho está cheio de frases, cada capítulo abre com uma frase dele que serve para a gente poder refletir e aprofundar o que realmente cada uma delas quer nos dizer.